Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Impaciente, pro que vem. Estamos juntos. Sente aí os graves. Os graves. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Eu curto que é bom, os coja nem pera. De frente ao barraco, sou o grave que impera. Trago uma dose de pancada, treme tudo. É som de vagabundo, som suave, é de fruto. Bateu um fio nos molequinhos, timas, manda ver. De um modo que funciona, bota pra tremer. Louco, fica. Quem pode, pra nós traga uma dose. Grave bate, lombra sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra sobe. Impaciente, pro que vem. Estamos juntos. Sente aí os graves. Os graves. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate no braço. Barraco, som estrala, Lima nervosa em farda. Rap som que devasta, verá o volume aos mala. Moderação pra quê? Nós gosta disso aqui. Subir mostra o poder desse modelo, tem que ser. A traja vem do pé, lisona atrás boné. A paisa que se envolve nos falantes choque. Na rua os 69, porta mala que sobe. No barraco o rap bate forte. Sem corte. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Impaciente, pro que vem. Estamos juntos. Sente aí os graves. Os graves. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braço. Ansiedade pro que vem. Pira vai além. Lés fechado tem o 100. Pai se envolve, olha quem vem. Moleque fica louco. Nem gosto pros encosto. Das caixas vem um tesouro. Empurrado pelo assopro. Drink importado. Pra nós o necessário. E uísque sobe o frasco. Num salão pequeno espaço. Viaja aos pancadão. Isso no bermudão. Estilo de quebrada. Treme, telha, trinca, chão. Bate no braçado, nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Impaciente, pro que vem. Estamos juntos. Sente aí os graves. Os graves. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Grave. Grave. Os graves.